E ele é violento, marrento, Klebinho 3, tá de Kawasaki, RR1100. Sorry for party rockin'. www.mundodofunk.com. Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. Elas brigam e puxam o cabelo, só pra ver quem vai ficar comigo. Se tiver solteira, cai pra dentro. Se tiver marido, não dou milho. De piranha eu tô sossegado, só quero as minhas e que do lado. E se comportar direitinho, vou te levar pra andar no camaro. Eita que vale pesado, dos meninos é chave, é a ostentação que ela quer. Então embarca na nave, o ronco da 1100. Avisou que eu cheguei, e quando eu tô em paz, não quero guerra com ninguém. Eu sou violento, marrento, Femi se pete, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. Sorry for party rockin'. Ter disposição, só quem é cola com as mais. Dinheiro é feito pra gastar, gasto de hoje que amanhã tem mais. Eu invisto na alegria, não tem dinheiro que compraria nossa liberdade de dar nos bares todo dia. Não, não, eu não sou playboy, a bandida não é mais princesa. Tudo mudou, agora da irmão tá tudo firmeza. Em Sampa é muita treta, o money vale mais que a gente. Meu coração é frio, mas minha pegada é quente. É ostentação que ela quer, então deixa eu pagar pra você. Te levar para a praia da Barra, no conforto da CRV. Então vem mulher, porque hoje eu tô daquele jeito. Pode vir com as suas amigas, os parceiros também tá do jeito. Eu sou violento, marrento, Femi se pete, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. DJ Wilton na produção, moleque é pesadão, manda ela descer até o chão. Eu sou violento, marrento, Femi se pete, tô na fase boa, todas elas me querem. Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o quê? Ah, moleque. Sorry for party rockin'. Clica em gostei no vídeo e compartilha no Facebook, é MC da Leste, mundodofunk.com. MC Pet também, mundodofunk.com. É nóis, só agradece.